ciência é consequência da vivência. Sobre a esfera que gera uma certa experiência. E a essência disso é só buscar a excelência, pois que há melhores rimas fim dentro da turbulência. Essa ciência me faz chegar à conclusão de que devo ser paciente pra não fazer confusão. Senti essa fusão que causa grande explosão. Faltou de outro domínio, cheguei a perder a noção. Paciência é feito um diamante bruto, uma árvore que cresce, floresce, dá fruto. Luto e reluto, comigo mesmo brigo, contendo esse atributo por abrigo. Sereno e calmo, a cada palmo sigo, em zona de perigo. Verso inimigo, astuto e sagaz, de forma ineficaz. Tenta tirar minha paz, mas eu não emilo do mais. Achei um ponto seguro junto do cais. Paz, paz, paz, paz, paz. Paciência, atitude de esperar. Paciência, suportar sem reclamar. Paciência, não sei quando vai chegar. Boto fé no melhor que virá. Paciência, atitude de esperar. Paciência, suportar sem reclamar. Paciência, eu não sei como encontrar virtude que o dinheiro não vai comprar. Tenho que ter paciência de monge budista samurai, pra guardar o socorro do ambu do Samu quando sai. Paciência de ferro no torno, de nove no forno, café amargo e morno. Polícia do morro de gorro, rondando tipo corno no entorno. Paciência que encaixa o flow no bumbo, hi-hat, caixa. Paciência de múmia com Alzheimer contando cada faixa. Ou vai ou racha, paciência de martelo pra 500 taxas. Soldado sem marcha, paciência pra turar, a Xuxa e a Sasha. Paciência com MC que só quer saber de shampoo, do shampoo. Do tatu do papuso, já que é tatu onde tatu então tô. Precisamos ter paciência com os moleques que fazem vergonha. Paciência pra ouvir tanto rap que só fala de mulher, cachaça e maconha. Paciente pra contar cada gota de sangue numa favela toda vermelha. Paciente pra separar cada grau Celsius de cada centelha. Paciente pra contar cada pingo que pinga da furada telha. Paciente pra alisar com ferro quente o pelo de 500 ovelhas. Veja bem, paciência não traz calma. O que acalma é o que refrigera a alma, tá ligado? E a certeza que justiça será feita aqui. Não pelas mãos cansadas de segurar abacaxi. Engole sapo, de sapo em sapo. É que eu tenho papo para estar aqui versando, conversando com você. Sem versões, não passam despercebidas as minhas opiniões. Não vejo porquê de me alongar. Slow e Deco também tenho que falar. Não vou cansá-los com minha presença. Tô aqui pra falar da minha amiga paciência. Confesso, quero muito tua amizade. Mantenho estima, ânimo em malabares. E pra nada cair, só com muita cadência. Deus, dá-me paciência. Ter paciência requer paciência, pois quanto mais ela é pedida, mais ela é testada na sua existência. Mas ela será exigida na mesma proporção em que está sendo pedida. E sendo assim, ela não passa de um troféu pra quem a tem. Só ganha paciência quem a exerce bem. Eu mesma ganhei só pra entender essa equação. É difícil, mas vale a pena no final das coisas. É sempre bem melhor que seu início. E eu tô correndo atrás disso, do fim. E a minha oração é sempre assim. Deus, além de paciência, me dê inteligência. Saber conduzir a minha vida com decência, com a máxima obediência que mereces. Eu termino meu rap através dessa prece. Amém. Paciência, atitude de esperar. Paciência, suportar sem reclamar. Paciência, não sei quando vai chegar. Boto fé no melhor que virá. Paciência, atitude de esperar. Paciência, suportar sem reclamar. Paciência, eu não sei como encontrar virtude que o dinheiro não vai comprar.